Acidente, aconteceu um acidente, mas eu não lembro. Eu tinha 2 anos e, por algum motivo, tinha uma bacia de água quente do lado da minha cama, do lado da cama da minha irmã. Temos quase a mesma idade, né? Ela é 10 meses, 11 meses mais nova do que eu. E ela tem asma. E naquela época ela tinha muita asma. Então, de noite, ela não passava muito bem. E não sei o que aconteceu. Não sei se a gente estava com a babá, com o que que a gente estava. Só sei que eu caí em cima daquela bacia de água quente. E pelo jeito não era só quente, era fervendo mesmo, né? Então, me machuquei, me queimei bastante. Ah, a minha tia disse que realmente. Até meu avô achava que eu ia morrer, porque era muito pequena, né? Não ia aguentar, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus.